Deus não espera que eu seja perfeito, nem que a minha oração seja a mais bonita. Ah, Ele só espera que eu seja sincero em minhas palavras. Deus só espera que eu seja verdadeiro. E pra ser verdadeiro eu reconheço que tenho falhado. De Deus muito tenho exigido e pouco tenho ofertado. Como eu receberei as bênçãos se não tenho pago o preço? Senhor, preciso melhorar, eu reconheço. Preciso orar um pouco mais, um pouco mais, jejuar um pouco mais, um pouco mais. Preciso ser melhor do que sou, rasgar minha alma na presença de Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar para Deus. E pra ser verdadeiro eu reconheço que tenho falhado. De Deus muito tenho exigido e pouco tenho ofertado. Como eu receberei as bênçãos se não tenho pago o preço? Senhor, preciso melhorar, eu reconheço. Eu preciso orar um pouco mais, um pouco mais, jejuar um pouco mais, um pouco mais. Preciso ser melhor do que sou, rasgar minha alma na presença de Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, melhorar para Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, melhorar para Deus, para Deus.